Muitos santos e santas deram à Igreja o testemunho de viver profundamente o ideal evangélico da pequenez espiritual, imitando o próprio Jesus desde sua mãe, Maria de Nazaré, passando por Francisco, Clara, Vicente de Paulo e tantos outros. Nesse caminho encontramos uma singela flor, destacada por muitos como verdadeira mestra da simplicidade. Teresa do Menino Jesus, a tão amada Santa Teresinha, como a invoca o povo cristão. Seu nome de família era Maria Francisca Teresa Martim. Nasceu em Alençon, na França, em 1873. Seu pai, um homem extremamente bondoso, a chamava de Pequena Flor. Desde cedo já manifestava a vontade de se consagrar à vida religiosa. Quando tinha 15 anos de idade, obteve uma licença especial do Papa Leão XIII para entrar para a Ordem do Carmelo no convento de Lisieux. Seu maior desejo era ser missionária na África, onde sonhava converter muitos corações falando-lhes do amor de Cristo. Apenas 9 anos foram bastantes para que a jovem irmã Teresa se tornasse uma gigante da santidade, na vivência simples do amor a Jesus crucificado e na irradiação da força desse amor por todo o corpo da Igreja. Nesse corpo, formado por muitos membros, como lembra o apóstolo Paulo, Teresa quis ser o coração sede do amor. Encontrou na vida simples, serviçal e escondida, sua verdadeira vocação: o amor. Não o amor frívolo dos que apenas buscam satisfazer egoisticamente seus próprios caprichos, mas o amor ágape dos que sabem criar comunhão, partilhar, promover a vida dos outros. Encantado com a trajetória espiritual de Santa Teresa de Jesus, cujos passos quis seguir na ordem carmelitana, a jovem irmã radicalizou o convite daquela grande mestra da espiritualidade a viver o amor como caminho de ascensão da alma à morada de Deus. Entendeu que esse caminho se torna tanto mais claro e aberto quanto mais pequena ela se faz diante de Deus e dos homens. Por isso preferiu que a chamassem Teresinha, e não apenas de Jesus, como a venerável santa que a inspirou, mas do Menino Jesus. Destacava, assim, sua compreensão da simplicidade e da pequenez como marca registrada do Messias vindo de Nazaré. Dessa forma, Teresinha do Menino Jesus traçou seu próprio itinerário espiritual. Tornou-se fonte alimentadora da espiritualidade para milhões de pessoas no mundo até hoje. Ela não pôde realizar seu desejo de missionar na África por causa da saúde sempre muito frágil que tinha. Mas, como diria Dom Helder Câmara, ser missionário não é devorar quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como a irmãos, descobri-los, encontrá-los e amá-los. Quando a irmã Teresinha deu seu suspiro final, encerrando aos 24 anos de idade sua breve, mas tão fecunda existência, no dia 30 de setembro de 1897, dizem as irmãs que um suave perfume de rosas impregnou seu quarto, permanecendo por muitos dias, apesar de não haver rosas por ali. Por isso, ela é representada sempre segurando rosas junto ao crucifixo, sinalizando o infinito amor com que Cristo nos ama, amor que ela, a pequenina amiga do Menino Jesus, intensamente experimentou e agora suavemente irradia no coração da Igreja. Santa Teresinha foi canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI, que também a proclamou principal padroeira das missões católicas. Porque sua festa litúrgica é celebrada no dia 1º de outubro, todo esse mês é vivido pela Igreja Católica como Mês das Missões. Amada Santa Teresinha, pequena flor de Jesus, tu que viveste tão intensamente amando a Deus e aos irmãos, na pequenez e na simplicidade, intercede por nós, perdidos e confusos em meio a tantos apelos que nos afastam do projeto do Pai, para que, acolhendo-o em nós, busquemos o único dom que não passa, o amor. Assim seja.